Este é o seu resumo rápido sobre a preparação do ecossistema GitHub para deploys on-premise. Sabe, hoje a gente vai mergulhar num guia super prático para configurar a infraestrutura lógica e de segurança no GitHub, permitindo automatizar seus deploys em servidores locais de um jeito totalmente isolado. Primeiro, a gente precisa falar da arquitetura, que divide o projeto em dois repositórios, tá? O repositório Orquestrador CD é tipo o cérebro isolado da operação, guardando só os pipelines de automação para reduzir qualquer risco de exposição. Já o repositório Aplicação é literalmente o coração, com o seu código-fonte. E olha, você organiza ele usando a branch main para o ambiente estável do produção, a dev para a integração e aquelas branches de trabalho normais para criar as novas funcionalidades. Segundo, esse orquestrador precisa de permissão para agir, né? Então, lá nas configurações de desenvolvedor, nas developer settings, você gera um token classic. É absolutamente crucial selecionar o escopo repo para ter controle sobre os repositórios privados. Mas, ó, presta muita atenção nisso. O GitHub mostra esse token uma única vez, então copia e guarda isso às 7 chaves. Por fim, chegou a hora de blindar essa credencial. Lá no repositório Orquestrador CD, você salva esse token na área de Action Secrets como um novo segredo. E tem um detalhe, ele precisa ser nomeado obrigatoriamente como Token Acesso para Pipeline. Uma vez salvo, pronto, ele fica ali, permanentemente criptografado e oculto, garantindo a segurança total da sua infraestrutura como código. Com essa fundação de repositórios pronta e a segurança 100% blindada, o seu ambiente está perfeitamente preparado para receber os arquivos YAML que darão vida à automação do deploy.